tens tempo a tentar ser feliz. Roda viva, rosa vermelha, toma bem conta do que eu nunca fiz. Quando fores grande não queiras crescer, abraça a terra que te viu nascer. Embala o mundo ao som dos teus passos, deixa ao teu lado oscilar estes laços. Vive, dança, rosa branca, não percas tempo a tentar ser feliz. Roda viva, rosa vermelha, toma bem conta do que eu nunca fiz. Quando te vejo, tenho que admitir, todo eu estremeço, não posso mentir. A tua seiva alimenta a lua, faz-me querer ir cantar para a rua. Vive, dança, rosa branca, não percas tempo a tentar ser feliz. Roda viva, rosa vermelha, toma bem conta do que eu nunca fiz. Viva!